para a posição número 2, 2226. Externo, trip 5218. 5218, livre pouso, pista 90, vento 150 graus, com 08 nós, altímetro 1020, 1020. 12, 5218, baixa 8 avô. Boa noite. 39, boa noite, prossiga. Ouvinte da Sierra Tarapacá, autorizado, nível 380 para Goiânia, via Upper Zulu 17. Fox Romeo Mike, Upper Whiskey 10. Saída Arbor, transição é Lessa. Controle 120, decimal 8. Decorda 10, curva direita. Aciona 5054, coteja. Área Xuxa no 020. Mil mare, possibilidade de voadona? Autorizado. Autorizado, dona, obrigado. Zulu 17, Fox Trot com o Mike 1, ano para o Whisky na 0. Saída Arbor, transição alerta. Controle 120, decimal 8, decalou a pista 10 com curva direita. Transformando 5054. Protejamento correto, chama para pushback sonamento. Mará para a busca de fundo. Cinco, dois, um, oito, no solo ao sul, no quatro, direita, livrar, chama o solo, 2, 1, decimal, 9. Livrar, 2, 1, 9, 5, 2, 1, 4. Solo, Salvador, trip 5, 2, 1, 8. 2, 1, 8, táxi via Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, 5, 2, 1, 8. 333, Nova, que vai ter funcionamento da Mato 2. Autorizado de chamar o táxi. Autorizado de chamar o táxi, 333. Para o táxi 35339 com 57 a bordo, 3 horas e 40, alternativa da Prefeitura. Gente 57 a bordo, altímetro 1020, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera a torre 1 na noite, decimal 6, bom voo. Autorizado o táxi Índia Alfa 1 na noite, decimal 6, quando prova na torre, 35339. Então, após passagem da aeronave da companhia, segue via Juliette para o ano 3 da remota. Após a passagem da aeronave da companhia, segue Juliette, posição 1 no 3, 52 no 8. Salvador, muito boa noite, eu sou a 3662, transfere, informação do Tango. 62, boa noite, identifique, vem na Prodituna, deixa para 2000 pés, às vezes 1020, informe no localizador. Mano, Bruna direta, do estado do Egito, identificou, da 3662, contra a estabilidade do carro. Temos o seu plano pronto para cópia? Perfeito, na sua escuta. Autorizado Guarulhos, nível 340, via Perzulu 16, saída da Euler da Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, decima 8, aciona 5061, no cotejo. 340, intercepta Perzulu 16, saída da Euler da Bridge. Decola da 10, curva direita, 1208, 5061 no transponder. 3603. Cotejamento correto, chama para pushback, sinalamento. Parar quando pronto, tá 3603. Torre Recife, Torre Salvador, 3539, ponto espera 10. Boa noite, 5339 da Tripa, autorizada a linha decolar, pistão 0, vento 1970 graus com 09 nós. O altímetro agora 1020, 1020. 1020, autorizada a linha decolar da pista 339 da Trip, decolar aos 24, chama agora o controle 120, decimal 8, bom voo. 08, boa noite, bom trabalho. Controle Recife, Trip 5339, uma boa noite. Boa noite, Trip 5339, contato radar, super ao nível 380, após 2000, autorizado eletrônico. 380 após 2000, Elefa, cruzou 2000 agora, 35339, vai por aí, Elefa, converge. Sim. Na proa de Elefa, 5339. Estabilizado, 6728. Web 6728, chame a torre 1862, até o meu pouso. 186, boa. Salvador, boa noite, Webjet 6728. Webjet 6728, boa noite, tráfego avistado, altímetro 1020, já embaixo travado. Minutinho. Aproximação, velocidade está a critério, deixa para 2000, informe o localizador. Deixa para 2000, reportará estabilizado, 3662. 10, Webjet 6728. 0, passando 200 para 150. Boa noite, Azul 4070, identifiquei que chegaria a Mari, foi na proa de Itape, pista para 3000, ajuste 1020. Chegada Mari, voa na proa de Itape, desce 3.020, Azul 4070. Boa noite, Xané 6212, identifique, chegada Mari, voei na proa de Itape, pista para 4 mil pés, ajuste 1020. 4 mil pés, Itape com 12020, 6212. Paulo, boa noite, chegou no 603, sentindo a informação Tango, autorização de tráfego brasileiro. Voo no 603, autorizado Brasília, nível 360, via Upper Zulu 17, saída Arbor, transição Elefa. Decola da 10, curva direita, aciona 5064, controle 120, decima 8, coteja. Autorizou Brasília 360, via Upper Zulu 17, na saída Arbor, Elefa. Decola da 10, curva direita, 5064, transponder 1208, controle. Voo no 613. Cotejamento correto, chama para pushback, sonamento. Chama quando pronto, voo no 613. Solo Salvador, boa noite, objeto 6728, decifrou na fiscal. Boa noite, 6728, táxi via Alfa Juliette, portão número 4. Alfa Juliette, 04, 6728. Salvador, Altana 3603, ponto para Puxa Bec, estacionamento no 06. Autorizado, chamar para o táxi. Chamada para o táxi, Altana 3603. 0288, 35339. Azul 4070 vai ser o número 2 para aproximação, reduza para 2209, tráfego à sua frente, Airbus Trainer 20, está 11 milhas à sua frente. Reduzindo 229, Azul 4070. Boa noite, Tan 3858, identifique chegada a Mari, foi na Pro de TAP, desça para 5 mil pés, o ajuste 1020. TAP, 662, completa aproximação, chame a torre 1862, até o meu posto. 1862, obrigado, Tan 3662. 4070 está livre a final do procedimento, desça para 2000 e informe no lock. Tô, RDS, desce 2000 e informa no localizador, azul 4070. Poxa, na 6202, está presente em Goiduna, desça para 2000, ajuste permanece 1020 e informe no localizador. Duna 2000, informa no localizador 6212. 0120, o vento 160 graus com 109, sem livre pouso, piso no 0, TAM 3662. Pouso na pista no 0, TAM 3662. Só confirmando o vento, 160 com 62. 10 nós a intensidade. 160 graus com 10 nós de intensidade. Obrigado, TAM 3662. Para o táxi do TAM 3603, 130 a bordo, 3 horas e 40, pois não, 3 horas e 50, o treino Galeão. 130 a bordo, altímetro 1020, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1 na noite, estimão meia, bom voo. 1020, Índia Alfa, no ponto de espera 286, obrigado, bom trabalho, TAM 3603. solo, voo no meno, 3, posição no 0 para o push e acionamento. Autorizado, chama para o táxi. Autorizado, voo no meno. Torre Salvador, muito boa. Eu tenho 3603, só pode sair da pista 1-0. Visual com tráfego na final, tem condições de decolar de imediato. Afirmativa então, após a passagem do primeiro tráfego, o Airbus da companhia ali mantém agilizando manobras, o TAN 3603. Gente, grato, após o passagem da aeronave da companhia, vai lá e manter na pista 1-0, o TAN 3603. Mobilizado LF, azul 4070. 4070, estou na torre 18.6, tem um oposto. Torre 18.6, 4070, obrigado. No solo 37, direita, 1-2-1, décimo 9. Vai lá, boa. Agilizando a mesa do possível, por gentileza. Já, bro. O vento 160 graus com 09 nós, tem livre decolagem pista 10. Autorizado decolagem pista 10, TAN 3603. Alfa mantém posição antes da Juliette. Alfa mantendo antes da Juliette, 3602. Torre Salvador, boa noite, azul 4070, final da 10, baixo travado. Azul 4070, boa noite, o altímetro marca 1020, tráfego avistado, já embaixo travado? Afirmativo. Gente, azul 4070, livre pouso, pista no 0, vento 160 graus com 07 nós. Alto 0, pouso, pista no 0, azul 4070. TAN 3603, aos 39 decola, chama o controle 120, décima 8, bom voo, feliz dia dos pais aí, a tripulação. Obrigado, tudo bem, todo dia. Solo voo no meio, no 3 para o táxi, 01 a bordo, 3 horas e 50, até na campanha. Quantas pessoas a bordo? 101, 101. 101 na borda, altímetro 1020, táxi via Índia Alfa, no ponto espera torre 1 na noite, sinal meia, bom.